Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Havia um irmão em Cristo que, aos domingos pela manhã, na ceia, não comia o pão e não bebia o vinho uma semana, e na outra semana partia o pão e bebia o vinho, e na outra semana deixava de fazê-lo. Eu perguntei para ele por que às vezes ele não compartilhava dos símbolos sagrados. E ele disse, é porque eu estou me examinando. Então ele contou que quando na semana ele tinha tido algum pensamento muito ruim, ou mesmo uma atitude não condizente com andar cristão, no domingo ele participava da celebração e dos louvores, mas não comia do pão nem bebia do cálice. Eu disse a ele, mas com que base você faz isso? E ele citou 1 Coríntios 11, 28. O homem examine-se a si mesmo. E eu disse, como é que continua o versículo? Aí ele foi abrir e viu, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então eu contei a ele que realmente é isso que diz, coma e beba. Examinar-se e não ver se decide comer e beber, mas examinar-se e comer e beber. Quando nos examinamos, percebemos que nada é em nós que mereça participar desses símbolos, mas o fazemos para Cristo, como diz o mesmo capítulo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Não é para nós mesmos que fazemos essa celebração, mas é para lembrar do nosso Senhor. E se você espera merecer partir o pão e beber o cálice, você pode ser o único, porque ninguém há que tenha merecido que Cristo morresse por si. Do contrário, ele nem precisaria morrer se alguém fosse merecedor de Deus. Mas nós apenas vemos que somos indignos e comemos o pão e bebemos o cálice sabendo que Ele é o único digno, que nós éramos pecadores que precisávamos dessa obra maravilhosa.